A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max os matinhas, as melhores quinquilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Já cansamos de contar aqui a relação de amor que tínhamos com os nossos aparelhos de TV ali nas nossas infâncias. E não era o amor carnal, não, que fizéssemos tentar ali colocar nossos genitais dentro das frestas do aparelho. É um amor divino, né? Uma relação espiritual ali que fazia das nossas estantes verdadeiros altares de culto, adoração a catódicos, a grande divindade da mitologia em VHS, o deus do entretenimento. Uma das coisas que mais prezávamos enquanto estragávamos ali os nossos olhos a 20 centímetros da tela da TV era que tudo aquilo era de graça. Ok, os nossos pais pagavam a conta de luz, né? Mas o que vinha pela antena não era cobrado como hoje acontece aos tubos. Mas em troca das horas de desenhos animados, nós tínhamos de tempos em tempos que ficar ali alguns minutos sem o desenho, né? Os brasinhas do espaço eram interrompidos, ou carangos e motocas. Tudo isso para ver o que realmente injetava dinheiro ali nos maravilhosos programas de TV. Estamos falando dos comerciais. Você falou que a gente assistia a TV com a cara grudada na tela, né? Mas as nossas mães sempre vinham falar, né? Não fica aí perto da TV, senão você vai estragar a sua vista, meu filho. Os seus 12 graus de miopia se deve à TV? Se deveram, né? Que depois você acabou operando. Eu operei, ainda uso óculos, o cirurgião está preso. Ali nos anos 80 tivemos uma reviravolta, pois estávamos no final da ditadura e com o fim da censura, novas revistas, canais de TV, emissoras de rádio estavam ali chegando e tal. Com a chegada desses veículos, muito espaço para anúncio, né? Exato. Aquilo era um ambiente ideal para que horas diárias de anúncios fossem despejadas nas cabeças das crianças para ficarmos enchendo o saco de nossas mães, né? Para que elas comprassem tudo e qualquer tipo de merda que aparecesse na TV. Lembrando que hoje vamos falar sobre propagandas da TV, mas um monte de propaganda vai ficar de fora, né, Alexandre? Ai. E eu sei que a gente vai receber uma enxurrada de e-mails falando que somos estúpidos. Não lembro daquela, não lembro daquela outra. Porque a gente era muito idiota mesmo, né? Porque a gente vivia ali a nossa história entediante de merda, né? E as agências, sabendo disso tudo, tentavam ali nos mostrar um mundo de aventura que nunca poríamos os olhos. E um bom exemplo disso, eu acho que foi aquela campanha de cigarro Hollywood. Sucesso! E era realmente foda, né? Porque eles colocavam ali pra gente carros em alta velocidade, windsurf. Windsurf, né? Windsurf que era febre ali nos anos 80, coisas, né? Coisas inalcançáveis, cara, é verdade. Ultraleves. Eu tenho certeza que muitos cânceres de pulmão hoje em dia se devem ao paraglider e pessoas esquiando com um cigarro no canto da boca. E isso influenciava tanto mesmo as pessoas, porque tem um jogador de futebol que jogava na Portuguesa chamado Capitão. O nome dele era Hollywood e não era por conta da cidade famosa americana, era por conta do cigarro que o pai tanto fumava. A ouvinte Patrícia Lamparella diz que esse comercial colocou todas as amigas dela no caminho do tabagismo e que certa vez queimou a perna escondendo de um inspetor de aluno um cigarro aceso dentro do bolso da calça. Olha só, assim como vinha a advertência nos maços, vinha a advertência nas propagandas, né, no final. Sim. Do comercial. E eu me lembro de um dos diretores da DPZ, foi me dar uma palestra na faculdade que eu fiz, e ele falou: cara, você faz um filme maravilhoso daquele, com aquela aventura, com todos aqueles custos, e depois vem o Ministério da Saúde que acaba com aí tudo. Aí ele falando todo cheio de razão. Sério, cheio de razão, cara. Então, a campanha começou ali nos anos 70, né, pela extinta agência Grants, com o slogan Hollywood, o sucesso. E depois a conta foi assumida pela própria DPZ. E a DPZ nadou ali de braçada nos anos 80, né, com vários comerciais premiados e famosos. Você lembra do orelhão? Oh, a morte do orelhão? Aquele orelhão murchando me comovia. Ouvindo, tudo que a gente tá falando aqui tem um link lá no nosso site. Eu não sei se era veiculado no país inteiro, porque era da Telesp. Era da Telesp. Né? De telefonia de São Paulo. Baixinho da Kaiser. Também outro. Também DPZ. Muito famoso, o hit. Uma que era genial também era do Leão do Imposto de Renda. Sim. Um dia você vai ter que enfrentar o Imposto de Renda. Bombril também? Bombril? Também Bombril que teve o seu garoto propaganda como recordista Guinness Book aí, da pessoa que mais ficou tempo como garoto propaganda de uma marca. É verdade. É, o Carlinhos Moreno ficou muito tempo. Sandal, você lembra do Sandal? Sim. Garoto de pé, 7 anos de praia. Eu sou o Adriano, garoto esperto, 7 anos de praia, passando meu sandal. Olha lá o Paulinho, ele não usa sandal. Sandal da Johnson & Johnson não sai na água e protege. Lembra da Vimave? Vimave. Vila Maria Veículos, né? Que era a empresa do Grupo Silvio Santos. Exatamente. Com o Ari Toledo. O Ari Toledo passava por um carro. Pois é? Pois é. E ele passava por vários carros quebrados, né? E ele falava, pois é, pois é, pois é. Daí uma hora o carro dele quebrava também. E veio uma horda de assassinos pra matar. Né, cara? E pois é, virou sinônimo de carro velho. Velho, né? Na nossa época, carro velho era chamado de pois é. Verdade, impressionante. Ele fala pois é e virou pois é. Virou pois é. É, outras agências também, né? Você lembra também de uma clássica, que era aquelas camisas Westop, foi feita pela grande agência Talent, a Westop, é... Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho. E virou hit também, porque todo mundo falava, bonita camisa, Fernandinho. É inclusive um clássico hoje, de todos os escritórios, ainda acontece. É, quando você chega com uma camisa nova, todo mundo fala, bonita camisa, Fernandinho. Lembra do meu primeiro valizé? Sim, né? Que inclusive foi tema até aqui já no agente. Foi sobre o primeiro sutiã, na verdade. A gente usou o primeiro valizero lá no primeiro sutiã. O tema primeiro sutiã. Que era da Brasil, foi considerada um dos 100 melhores filmes publicitários de todos os tempos. É, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E outro comercial que também pagava uma peitioca era aquele da Pool. Lembra da Pool? Putz, pode Pool crer. Pool da gata, né? O Pool da gata. Que a menina ia trocar de roupa e daí ali por uma fração de segundos dava pra ver a dupla de ovos fritos dela ali. É, e na época nem dava pra ver. Mas hoje ali no YouTube, se você der uma congelada, você vê os meninos. É, você via muito rápido, só que a gente não tinha instrumento tecnológico pra poder congelar e levar o notebook pro banheiro. Não tinha a menor condição. Eu não sei se a moça que pagou o peitinho da Pool foi a mesma deste filme aqui, que foi sugerido pelo nosso querido ouvinte Júlio Costa. O Cusabeck dá uma subida aí. O que ela pensa que ela é, hein? Olha, eu vou esperar só mais uma hora. Mais uma hora. Oi? Eu tô muito atrasada? Não. Acabei de chegar. O pulo do gato. Mas a modelo desse segundo, ela era a Adriana de Oliveira. Ela morreu em 1990 de overdose por conta de um coquetel à la Vera Fischer, talvez, né? Mesmo, cara. Outro que sempre apelou também pra linha mais emocional foi a Faber-Castell, né? Bem, beleza? Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu. E o sol... Pelava pros... sentimentos das pessoas. Outro que apelava também pra nossa falta de educação era do Bala de Leite Kids, né? Roda, baleiro, roda. Nas mercearias, isso causava um grande transtorno, porque o pivete entrava lá e já dava um tapa no baleiro. Aí o seu mané, seu filho da puta, sai daí, para de mexer no meu baleiro. É impressionante como essas coisas moviam mesmo as nossas vidas. E hoje, em reuniões de trintões, quarentões bêbados, sempre que querem lembrar de propagandas antigas... lembra disso. Exato. Lembro da Cofap? O classicaço, né? O cachorrinho. Era um Dachshund. Sim. Muita gente fala que é um Basset. É. E é legal, tinha aquela que o cachorro se fazia de ceguinho, né? Sim. Pra levantar um troco, pra trocar os amortecedores do carro. Tinha também o cachorrinho disputava uma corrida com um Chip Dog. Sim, verdade. De carrinho de rolimã. É. E ele fazia as curvas certinho. É, cara. E o Chip Dog todo desengonçado. E depois ele caía num lago. Exatamente, né? Ele sai da pista, cai num lago. o Dash Hound acabou adquirindo o nome de COFAP, né? Isso, as pessoas falam, ah, eu tenho um COFAP. E o Louco Polícia, lembra? O Louco Polícia era ótimo, era, cara. Ele era um taradão, né? Era um taradão que ficava ligando pras menininhas. Adolescente, gente, olha só, hoje em dia, você não pode beijar a sua filha no rosto. Já é espancado. Você já é espancado na rua. Pela patrulha do karma. Exatamente. Naquela época, botava-se garotas de 15 anos de sutiã na televisão e um tarado que é convencendo elas a dar pra ele. Até pouco tempo atrás, o tio da Suquita também virou um hit, né? E também verdade. Também na mesma linha, da pedofilia. E nesse lance das roupas, um clássico também, que também apelava muito pra uma senhora, aquela marca Bunnies. Lembra com aquele hit? Bunnies. Eu me lembro de você. Mesmo sem te conhecer, posso te contar qual é o teu nome e até adivinhar o teu pensamento, e assim é assim que tem todo que ser. Mundo se encantava com aquela historinha de amor. Exatamente. Nunca comprei uma meia furada na Bunnies, cara, que não era uma marca das maiores. Não era, gente. É Bunnies e Mongoose tava ali. Cabeça é cabeça. Cabeça é cabeça, gente. Passarinho Zorba, outro clássico também. Eu ficava vendo os comerciais de cueca e eu olhava e falava como é que o pinto do cara tem um formato de ovo. Não, uma coisa, porque não fica um formato de jeba. É, não tem cabeça, exatamente. Aí uma amiga minha que trabalhou um bom tempo fazendo... costurando cueca. Não, fazendo campanha de cueca, não lembro pra que marca. Mas ela era usuária da cueca. Ela era, não, diretora de arte. Ah, tá. Aí ela disse que as fotos são feitas com tipo um bojo de sutiã, saca? Porque senão fica a rola do cara certinho. Fica muita coisa, exatamente. Aí não pega bem, dá um close fechado numa jeba na televisão. Pode crer aquela panca de gogo boy na praia, né? O cara bota a sunga pequena, o menino fica pra um lado. Fica aquele cogumelo. Ouvintes do Agente em 86, a nossa fanpage do Facebook está lá para você dar um curtir. Aí vocês vão ficar sabendo os próximos assuntos, dá pra mandar histórias. Vocês podem sugerir também dicas de episódios no nosso e-mail, fale@agenteem86.com.br. O podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu a dica desta edição foi o Júlio Costa. É aquilo que você já falou no começo, muitas pessoas vão lembrar de muitas outras propagandas e o quanto essas aí influenciaram as nossas vidas. Mas realmente os anos 80 ali, até os anos 90, eram interessantíssimos, porque você se lembra que um conselho aí que regulamentasse as coisas naquela época inventou de que, ó, agora as coisas têm que ter data de validade. Não tinham, né? Lembra que as coisas não tinham data de validade? Não me lembro disso. Não tinham, cara. A gente comia as coisas vencidas há décadas e ok, né? Não era um problema. Ninguém morria, ou se morria, ninguém ficava sabendo, né? E eu me lembro, eu adorava uma propaganda do chocolate surpresa. Você lembra delas? Lembro, tinha animais. Isso, de animais. Tinha um garoto, acho que estava numa aventura na selva. E a minha família, as compras eram compras do supermercado, das providências para casa, elas eram feitas semanalmente, num supermercado pequeno perto de casa. Porque assim, o armário era pequeno, não cabia muita coisa. Eu não sei. Ou era melhor para carregar? Talvez fosse isso. E era assim um evento ir pro mercado. A gente tomava banho para ir pro mercado. A família se reunia ali. Inclusive só para ir pro mercado. Exatamente. E a gente fazia as compras num supermercado pequeno, perto de casa. E às vezes dava uma louca no meu pai. Hoje a gente vai pro supermercado. Batia a mão na mesa. É hoje! Vamos pro Cé. Cara, parecia que eu tava indo pra Disneylândia. E quando ia pro maior ainda, pro Carrefour, cara, eu tava indo pra Lua. Mas enfim. E nessas compras semanais, o meu pai inventava de comprar uma besteirinha pra gente. Um agrado. Eu adorava o chocolate surpresa, cara. Adorava não, eu adoraria comer um chocolate surpresa. E meu pai falou, ou é Danone ou é um chocolate. Escolha, obviamente, E tava rolando uma promoção do chocolate surpresa, que se ganhava uma bicicleta, se você achasse um daqueles cards, porque, não sei se vocês se lembram, o chocolate surpresa, além do relevo dele ser em forma de animal, Ele tinha um card atrás com histórico e tal. E, às vezes, algum premiado ganhava uma bicicleta ali. Antes de eu pensar em morder o chocolate, eu, obviamente, fui ver o card e tava lá a bicicleta. Mas eu fiquei numa euforia, Walter Rezende, uma loucura. Cara, e blá blá blá. E a hora que eu fui ler, promoção válida até 5 meses antes. acabado a promoção e o chocolate tava branco. A onça tava até mesmo.